pegando? Será que vai comer? Será que tá fumando? Será que vai beber? Será que tá plantando? Será que vai colher? Será que tá fazendo ou deixando de fazer? O que será que será? Deixa que falem, que digam, deixa que digam, que falem, deixa esse papo pra lá. Se disserem que eu saí, foi pra chegar. Se disserem que eu cheguei, foi pra somar. Se disserem que eu dormi, foi pra sonhar. Se disserem que eu sonhei, não quero acordar. E o meu sonho só eu posso sonhar. Mas a minha fantasia agora eu posso contar. Mas só conto se você contar a sua também. E prometer que não vai mais contar pra quase ninguém. Fofoca, quando vai ficando feia, fica boa. Fofoca, quando vai ficando boa, vira fato. Fofoca, vira fato, vira foto, vira fita. Fofoca, ficando feia, vai ficando mais bonita. Fofoca, quando vai ficando boa, vira fato. Toma isso que eu faço fogo, do fogo eu faço fumar. Quando vai ficando boa, vira fato. Fulano faro de fola e feito fofo enfarinhada. Formou a família, força fortalecendo a fornada. Vendo forte, picante, bebeu a formada. Fonte, fez fita, fica vibrante. Fogarada, vendo barra, figura forte, fanfarra. Faz frase, fica furada, forrada, barra, ferrada. Faminta, fome de força, encontrando F na boca. Fez chuva, chuva e farofa, força fazendo fofoca. E a língua bateu na porta, porta, tá. Seguindo todo, eu fico no cantinho, apertando a minha flor. Fulano faro de fole feito fofo enfarinhada. Formou a